As asas de um anjo, planando sobre o céu azul, emitem bons fluidos. Mas pode ser as asas de um corvo, me dando insônia, mal-estar e azar em tudo. Amanhã serei uma bailarina, dançando nas pontas dos pés o canto do cisne. Posso também ser um troglodita e com um punhal rasgar a carne do meu próprio filho. De açaí, neles se misturam Bardo de Neve, Adjani, num vermelho puro. Mas pode ser sangue de escorbuto que vai saindo gota a gota do seu corpo imundo. Depois me deis dizer, numa luta infinda, os médicos diagnosticam esquizofrenia. Mas para mim acho que alegria voar, voar, voar, voar em todos os sentidos.